agora início, Diga Lá ao Senhor Fado. O melhor da guitarra portuguesa, com Joana Santos. Olá, muito boa tarde, caro ouvinte. Seja bem-vindo ao Diga Lá ao Senhor Fado de hoje, sexta-feira, último dia da semana. Mais uma emissão e depois vamos para fim de semana. Vamos para fim de semana enquanto Diga Lá ao Senhor Fado, porque a Antena Web não para. Estamos cá todos os dias da semana para lhe fazer companhia. Mas qual férias, qual quê, mas qual fim de semana? Você precisa de nós e nós precisamos de si para continuarmos deste lado, para fazermos aquilo que mais gostamos, que é fazer-lhe companhia e dar-lhe muita alegria. Alegria ou tristeza é aquilo que o fado nos transmite. Depende daquilo que ouvimos, depende do fado que escolhemos e daquilo que sentimos. Sem dúvida que a alma portuguesa nos permite, nos dá a liberdade para tal. E nós, toca de aproveitar. E por que não? Já sabe que aguardo os seus pedidos, como sempre, em www.radioantenaweb.info, na nossa página de comentários, há um espaço, um lugar para si. Ou então, em geral.radioantenaweb.gmail.com, a caixinha de e-mails que tem sempre. Está sempre disponível para si também. Vamos então à música, vamos ao fado, aos sons que as guitarras e que os nossos fadistas nos trazem. Vamos ficar com Anabela, É Tão Bom Ser Pequenino, depois ficamos com Duas Luas na Voz de Mídia e terminamos a seleção, esta primeira seleção de três fados, com O Meu Amigo João na voz de Ana Moura. Eu espero que goste aqui no seu Diga Lá ao Senhor Fado, tudo o que é e tudo o que faz parte da alma portuguesa passa para si, com todo o orgulho, sempre, sempre, já sabe, em português. É tão bom ser pequenino, ter pai, ter mãe, ter avós, ter esperança no destino e ter quem goste de nós. Vem cá, José Manuel, dás-me a graciosa ideia de Jesus na Galileia a traquinar num vergel. És moreninho de pele, como foi o Deus menino, tens o mesmo olhar divino. Ai, que saudade eu tenho de não ser do teu tamanho. É tão bom ser pequenino, os teus dedos delicados nessas tuas mãos inquietas lembram-me das borboletas a bocejar nos chuvados. Fui como tu, sem cuidados, também já fui voz. Vem cá, falemos a sós de um caso sentimental. Quero dizer-te o que vale ter pai, ter mãe, ter avós. Ter avós, afirmo o teu, perdoa as imagens minhas. É ter relíquias velhinhas e ter mãe é ter o céu. Ter pai assim como o teu, que dá o pão e o ensino. Ter sempre o sol a pino e o luar e com rocha nós triunfar como os heróis e ter esperança no destino. Tu sabes o que é a esperança, o sonho, a ilusão até. Sabes lá o que isso é, minha inocente criança. Tu és forte na pujança, o rio que chegou à voz. Eu sou antes tua voz. Que saudades, que saudades. sabes a gente a fazer maldades e ter quem goste de nós. A gente a fazer maldades e ter quem goste de nós. Diga lá ao Sr. Fado, com Joana Santos. Com duas luas, delas me fiz companhia. Eu vivo com duas luas, delas me fiz companhia. Ando cruzadas as duas e nenhuma me alumia. Ando cruzadas as duas e nenhuma me alumia. Atrás da minha janela, nos lençóis onde me deito. Atrás da minha janela, nos lençóis onde me deito. Há uma lua que vela, escondida no meu peito. Há uma lua que vela, escondida no meu peito. Dizem que é tua, nasceu no teu coração. A outra dizem que é tua, nasceu no teu coração. É por isso que esta lua só brilha na tua mão. É por isso que esta lua só brilha na tua mão. Até quando te insinuas, quando me chamas baixinho? Até quando te insinuas, quando me chamas baixinho? Eu vivo com duas luas cruzadas no meu caminho. Eu vivo com duas luas cruzadas no meu caminho. Delas me fiz companhia, eu vivo com duas luas. Delas me fiz companhia, ando cruzadas as duas e nenhuma me alumia. Ando cruzadas as duas e nenhuma me alumia. Gritar que não foi azar nem sorte. a força do vento norte levou teu grito na mão. Meu amigo, meu irmão, quem forçou a tua sorte? Oh, meu amigo João, quem forçou a tua sorte? E antes de irmos para fim de semana, temos mais fados para ouvir aqui no seu Diga Lá ao Senhor Fado, um programa que lhe faz companhia entre as 13 e as 13h30. O programa em que a alma portuguesa se faz ouvir da forma mais bonita que se possa imaginar, aos sons das cordas de uma guitarra. Imagina agora que eu lhe digo que vamos para fim de semana. Não sei, vinha daí o diretor e dizia, ah e tal, vamos para fim de semana? Não, isto nunca vamos para fim de semana. E não, não vamos para fim de semana, de facto. Vamos para fim de semana do Diga Lá ao Senhor Fado. Por segunda-feira, cá está ele, às 13 horas, para lhe fazer mais companhia, para lhe trazer mais um pouco da alma portuguesa. Agora vou deixá-lo com três fados, vou deixá-lo com muita inspiração para que você ouça o Diga Lá ao Senhor Fado à hora que bem entender. Tenha sorte, e ainda bem que a tem, de poder ouvir o Diga Lá ao Senhor Fado sempre que a sua alma, o seu desejo pedir. Sempre que aquela emoção esteja à porta para sair e você, ao som do fado, saiba que ela sairá com muito mais sentimento. Vamos ficar com António de Melo Correia, fado Maria Alva. Depois ficamos com fado da Sina na voz de Camané. E terminamos com a nossa Amália Rodrigues, Nem às Paredes, Confesso. Três grandes fados que eu trago, que eu escolhi para si. Os seus pedidos são sempre bem-vindos. Complete este programa que tem toda a alma portuguesa para si, que é feito especialmente a pensar em si. Este é o Diga Lá ao Senhor Fado para si. Como eu sempre digo, sempre, sempre, em português. Portugal, desde menino, foi cavaleiro e campino, deu cartas como calção. A cavalo venceu muros, a cavalo picou toiros, foi destemido e pimpão. A nossa história foi toda de lés a lés, uma vitória do ginete português. E eu cá para mim não há o orão maior prazer do que o solim e a mulher. Rédeas na mão, sorrir e amar, trotar, esquecer, digam lá se isto é descer. Rapaziada de agora, voltai à volta e à espora, com orgulho e altivez. Deixem as coisas modernas, arranjem força nas pernas, trotar é que é português. Quem anda ao trota em cima de um bom alteiro leva no bote a mais difícil mulher. E eu cá para mim não há o orão maior prazer do solim e a mulher. Rédeas na mão, sorrir e amar, trotar, esquecer, digam lá se isto vai descer. Rédeas na mão, sorrir e amar, trotar, esquecer, digam lá se isto vai descer. Sinal da amargura, de dor e tortura, de esperança perdida. E me disse o marcado, de amor destroçado, na minha vida. E mais te reza na linha do amor que terás de sofrer. O desencanto ao leve dispor de uma outra mulher. Já que a má sorte assim que a cena te diz que

nem às paredes confesso. Podes mentir, podes chorar também. De quem eu gosto, nem às paredes confesso. Desta forma, chegamos então ao fim de mais um Diga Lá ao Senhor Fado. Voltamos na segunda-feira para trazer mais um pouco da alma portuguesa. Já sabe como é. O fim de semana chegou e, portanto, ainda nos espera uma tarde agitada, com certeza, até chegar mesmo o fim de semana. Mas agora já falta só um bocadinho. Diga lá, tinha fado. Volta então na segunda-feira. Aguardo os teus pedidos em www.radioantenaweb.info, na nossa página de comentários, que lá está, ou então em geral.radioantinoeb@gmail.com, a caixa de e-mails que está à sua disposição. Disponha sempre, deixe que a alma portuguesa o encante e emocione, que a lágrima ao canto do olho apareça e que o coração palpite ao som das cordas de uma guitarra. Fique bem, tenha uma tarde muito feliz. A Antinoeb tem a programação melhor para si. Aproveite tudo aquilo que temos para lhe dar a desfrutar. Fique com Carlos do Carmo Lisboa, Menina e Mota, para acabar este Diga Lá ao Senhor Fado de hoje. Segunda-feira, cá estamos. Fique com a Antinoeb. Este foi o Diga Lá ao Senhor Fado para si, com todo o orgulho. Sempre, sempre, em português. No castelo, ponho um cotovelo. Em alfama, descanso o olhar e assim desfaço no velo de azul e mar. À ribeira encosto a cabeça, almofada da cama do Tejo, com lençóis rodados à pressa na cambareia. Beijo, Lisboa, menina e moça, menina da luz que os meus olhos veem tão pura. Teus seios são as colinas, varina, pregão que matarás à porta, ternura. Cidade a ponto luz, bordada, toalha à beira-mar estendida. Lisboa, menina e moça, amada, cidade, mulher da minha vida. No terreiro eu passo por ti, mas da graça eu vejo-te nua. Quando um pombo te olha, sorri, és mulher da rua. E no bairro mais alto do sonho ponho o fado que soube inventar, aguardente de vida e madrona que me faz cantar. Lisboa, menina e moça, menina da luz que os meus olhos veem tão pura. Teus seios são as colinas, varina, pregão que matarás à porta, ternura. Cidade a ponto luz, bordada, toalha à beira-mar estendida. Lisboa, menina e moça, amada, cidade, mulher da minha vida. Lisboa, no meu amor deitada, cidade, por minhas mãos despida. Lisboa, menina e moça amada, cidade, mulher da minha vida.